quebrantados de coração curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos, proclamar. Orei liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável. Felipe Angustiado. Versos de louvor.